vivido, sangue vivo em tudo aquilo que me insiro. Descomplico quando aplico o ensinamento que não está escrito. Não percas o tino se não atingires o raciocínio. O equilíbrio é atingido através do teu ouvido. O pensamento foi livre, com mil razões que sempre tive. A boa nova sobrevive, neste mundo não há crise. Temos os valores e a mudança, com a paz e a esperança. Amizade e confiança para a hora da fiança. Alcança o momento para ti mesmo. Respira introspectiva, não fiques tenso ou teu peso. Na correria citadina que atormenta todo o clima. Procura mais acima um motivo para a tua sina. Se és crente em ti mesmo e algo transcendente, corta a corrente, liberta tudo, prende. Sai das brasas, corta as amarras para que não tenhas duas caras. Só tu podes fazer algo novo aparecer dentro do teu ser. Reside sentimento, só tu é que podes ter. Procura lá no fundo como um diamante puro que brilha como uma estrela no escuro. E para o futuro desejas toda a sorte do mundo. Desejas toda a sorte. Não sou sonhador, não, sou realista. Sou realista com sonhos, até perder de vista. Vivo a vida com paixão, sei que a paixão consome a vida. A dura tudo se perde, mas a marca fica viva. Não sou sonhador, não, sou realista. Sou realista com sonhos, até perder de vista. Há valor absoluto para o que é relativo. Não é a minha posição, isto não tento conviver. Não sou sonhador, não, sou realista. Sou realista com sonhos, até perder de vista. Vivo a vida com paixão, sei que a paixão consome a vida. A dura tudo se perde, mas a marca fica viva. És único, ninguém o sente como tu sentes. O futuro à tua frente, espera que o desventes. Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, faças tudo, vence o luto. Tu és diamante em bruto, tens milhares de quilates, irás vencer, seja qual for o campo em que te bates. Sonha alto, dá o salto, agarra a oportunidade. Tens de estar preparado, chegada a hora da verdade. Não é preciso ter pressa, a mudança vem com o tempo. Invejosos e falsos serão levados pelo vento. Já dormi ao relento, exposto à vossa mentira. O que hoje vos sai da boca não é coisa que me fira. Real e realista desde o milénio passado. Filantropo altruísta para quem anda ao meu lado. Eu estou bem obrigado, mais do que bem acompanhado. Apesar de mais pesado, mantenho-me equilibrado. Leito-me equilibrado. Não sou sonhador, não, sou realista. Sou realista com sonhos, até perder de vista. Vivo a vida com paixão, sei que a paixão consome a vida. A dura tudo se perde, mas a marca fica viva. Não sou sonhador, não, sou realista. Sou realista com sonhos, até perder de vista. Há valor absoluto ao que é relativo. Não é a minha posição, estou contente como vivo.